Arte M Divulgações, o Moral de São Paulo. Soró de novo, pra dançar agarradinho. É bom demais, meu papai. Vamos dançar. Eu sempre fiz de tudo pra te agradar. Eu sempre tava em casa e você no ar. Várias madrugadas te esperando pra tomar um banho e a gente se amar. Eu sempre vivi pra você, eu sempre me entreguei a você. Mas chegou um ponto que não dá, você não vai mudar. As consequências você pode carregar. Eu tô solteiro, bebendo o dia inteiro. Te falei, você não acreditou. Agora a moeda virou. Eu tô solteiro, bebendo o dia inteiro. Te falei, você não acredito. Agora vai me dar valor. Arte M Divulgações, o Moral de São Paulo. Bebê. Só pra quem tá solteiro aí, pode beber de novo. Sempre fez de tudo pra te agradar. Eu sempre estou em casa e você no bar. Várias madrugadas te esperando pra tomar um banho e a gente se amar. Sempre vivi pra você, eu me entreguei a você. Mas chegou um ponto que não dá, você não vai mudar. As consequências você pode carregar. Eu tô solteiro, bebendo o dia inteiro. Falece, não acredito. Agora a moeda virou. Eu tô solteiro, bebendo o dia inteiro. Te falei, você não acredito. Agora vai me dar valor. Salsinho da pisada, menino, pra beber. Soró de novo. Solteirinho da Silva, menino.